11. Autorizado, sabe sua posição? Reporte pronto para ingresso sistema 197, fique atento ao Umbrella 58, prosseguindo para o mês. Então, 4777, salve 37, libera direita, transmissão 121, 319. 219, tá? 34777. Show, Mike, Golf Mike, 3 horas da colagem da presente. O vetor 50 graus, 1 0 mais, utilizar a manobra, se não é possível. Mike, Echo, Juliette, confirma que é para ingresso, sou 35? Já sou 35, está dando pronto. O 4082 informa, o Robinson 44 decolou da pista auxiliar, mas já caiu com seu pulso. Todos os pulsos estão no 0, vento no 40 graus, 109. Eu estou usando 0, gente do tráfico, 4002. Mike, Golf Mike, decolou do 62, tinha o controle, ando 0,18. Ok, o Michael Park vai seguir pelo barra 210, ok? Ok, chama Golf Mike. Salvador, é Mike Golf, sob condições de usar, usando meu pés. Quando eu achei, pode sair da barra. Até mesmo, vai a interface de... sobre água. Os 500 pés sobre água, Mike Golf, Mike. Qual é a colagem, Mega Juliette? Siga. Checo Juliette, sendo que o cliente lembra da execução, posição no zero, realizada a colagem. Deixa 35, vento no 30 graus, 099. Chão Controle Salvador, 1-2-0-2-8. Mike, Eco Juliette, contato Radaço, 2080, direto Urupa. Vitor Hotel Fox Trot, a senhora transponder 2224, este é o controle Salvador, o ajuste Salvador para referência no 09, confirme a aeródromo de destino. Tina Salvador, recebo mantendo a proa 150, a proa ideal para Salvador seria da presente a 050. Do caixa prego, já voado o Vitor Machado no setor. Diante desse para 45006, ajuste 1019, o Vitor Performance. Vitor Performance. Golf Oscar, da 443, atualizado cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Atualizado cruzamento, aguardando transferência de aerolução. Coordenação, contra o colar e chama o controle de volta. O Fiat, são controle de Salvador, 2018. Controle 1 do Rompono, 2018, Serra Gufi Oscar. Controle Salvador, Papá Romeu, Serra Gufi Oscar. Papá Romeu, Serra Gufi Oscar, controle de Salvador, você. Setor cruzamento para ingresso, corredor Forte Romeu 7. Tenente, condições visuais, ajuste Salvador para referência 1019, 1 mil pés, Serra Golf Oscar, reporte caso vai se afastar 20 mil de Salvador. Afastar 20 mil de Salvador, Serra Golf Oscar. Que é privilégio, quando possível estimado para descer? E se possível, ponto de cancelamento. Sete número 105, plano cancelado 1445, submetendo a 105. 1604, copiado. Mike Golf Mike, o frequência de vida presente, para a coordenação. Dia 9148 da Gol, próximo ao teu ponto, espera próximo. Salvador 9148 da Gol. Gol 9148, linda, com 0, vento a 0 graus, 1-0 mais. Linda, cola 1-0, 9148. Gente, é quase fora do sol. O vento maior do mundo, não é meio 0 graus, não 0 mais. Gente, até o Romeo Golf. Estou acompanhando, 0-8. Tomar controle, eu tava agora. O 9148, decolador 50, estou controlando, 0-8. 208, estou controle, 9148, boa. Controle, Salvador, bom dia, 9148, tá bom? Cola aí, 1810. 19148, contato Madaço, com a linha 380, Júlia Pimenta. 380, 9148, tá bom? Romeu, até uma Golf. Até uma Golf, aconteceu um desastre na Tifel, a gente no 09, direto ao Valéria. Você pode esperar, você pode caso vá se aproximar do eixo da 17 ou da 19. Ok, você pode dar uma Valéria, enquanto você for aproximar do eixo até uma Golf. Olha, vem pra lá, tá um Foxtrot? Não quero ter um Foxtrot pra cima. Aconselho você pra uma longa final no Lozero Visual? Longa final no Lozero Visual. Pois após a Vera Cruz? O Vitor é até Fox, tá sujeito a os tráfegos vindo e ingressando em Salvador. E mais... Nas 13 minutos eu tenho uma aeronave para pouso. O senhor executa a longa final antes de 13 minutos? Negativo, eu vou executar em cerca de mais 10 minutos. Gente, Vitor até Fox, inicialmente voando Veracruz, após Veracruz. Agora acho que vai dar uma sombra para o Salvador, quero executar a longa final. Vamos ser, vai ter só dois na 1-0. Pode ser com a o Josóis, 500 pés, eixo no 019, fica atento a tráfego no setor. O Robson 44 no setor de Valéria também. Eu vou ficar com dois. Então, no Golf, tráfego constante de 12 horas, 0.8 milhas. Mantendo 500 pés, Robson 44, reporte visual. A visual com mesmo está chegando na retaguarda do Vitor Hotel Gato, Hotel Romeu. Então o Vitor tem só autorizado a executar a longa final, enquanto que vai interceptar o ILS de treinamento? Ah, chama, chama. Na presente, autoridade. Tá bom. Confirma a velocidade que consegue manter? Vou manter 120. Pode. Salvador, voa da 3895, contato radar, subnível 340, direto Leda. 340, direto Leda, da 3895. Localizado 2-1, Hotel Foxtrot? Afirma. 2-1, Hotel Foxtrot. Seu leite vai dar nada modular? Seu leite vai dar nada modular, por favor. Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf há um tráfego na região de Valéria, mantendo 500 pés, é Robson 44. Isso foi coordenação com você. Tá. 378, deixou o controle de Salvador, aciona identificação. Se mantém a nível 050, ajuste 1019, chegada com médio 1. Papapá, Bravo Lima Uniforme, por favor. Só Bravo Lima e uniforme sobre condições visuais, que as pés ajustam no 019, reporte 40 bar. Confirme apenas perguntas mais propostas. Chame Centro Recife em 128, decimal 3, 5 ou 3, 2, 3, decimal 8. Atenção, é 12825, 1238, 9148, tá bom. 128, decimal 3, 5, afirmado. 235, 1238, boa. Boa. Pode voltar, pode colocar 01 no 5. Uniforme, ciência, se frequência limpa, presente para a preparação do voo. Fecha a nota, gente. 1640. 05 está pousado na região de Valéria, atendendo a segurança pública. Caso nenhum decole, mantenham-se afastados no setor norte devido à proximidade com a aeronave. Ok, ficará atento à aeronave se for decolar, tá, Manoel? Chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. 2835, alterno 238, boa. Boa. novo, Mike Eco Juliette, para informação de voo e alerta, chame Seco Recife, em 126.85, até 125.45, Mike Eco Juliette. Passar o meu Mike Eco Juliette. Está passando o Vitor até o Foxtrot da longa da 1-0, atenção por 1-7. Thank you, Vitor, até o Foxtrot, a Fátima, a distância, essa forma é o seu instrumento. Bota lá no Serra, até o Foxtrot. Mike Eco Juliette, afastado agora, 6,0 milhas, noroeste do voo em Salvador, mantém a nível 105 para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, em 12.85, até 25.45. Fox, autorizado, curva esquerda, vai para a direita, reporte final 1-7. Vale para a direita, forma na lateral da 1-7, autor Fox. Já regressou. indicado se aproxime a 15 milhas de Salvador, ponte o controle, submetendo 25007, na escuta permanente. Até o Fosse, base para a final 97, baixar e trovada. Fiz até o Fosse, autorizado por sistema 7 e vento, para o 4 grau 08, noite. Ficou até o Fosse, noite. Fala 09, você com a parte queira prosseguir? Sim, então você fala a parte 4 para você ler. Romeo Lúcio. Eu vou direto para a Serra do Fresco, se possível. 2013, decolada 017, um controle 120, décima 8. Controle 120, treinado, ataque. Deixa o controle Salvador, chama identificação. Esse mantém o nível 050, ajuste no 018, chegada boa média 1. Controle Salvador, boa tarde. Chame 62, 13, perturba São Bruno, cruza 2 e 200. Chame 62, 13, contato radar na decolagem, suba nível 360, direto em letra. Bona 250, ponto de espera 4. Bona 250, linha decola, 50 graus, 1 0 9. 3, decola, Salvador, boa

Romeo Uso. Consiga proibir a sua Valéria? O negócio está retornando em demais, senhor. Está para uma 097. Sim, a gente vai retornar em mar. Precisamos manter para norte por 1 minuto. Após 1 minuto, regressa para o de animar. Boa noite, após o animar até o negócio. aquilo com o meu Oscar, não tem ponto de espera da parte do Wi-Fi inverso. Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, está autorizado para seguir para a IMAR, pode na curta. Exato, a IMAR já foi dada na curta final, até o Romeu Golf. O Azul 4463, autorizado ali, manter-se no zero. Ali, manter-se no zero, 4463. Direita no 2019. Livre decolagem do 4463.